Consent. Hey yo, Nash, you go crazy. Mãe, eu quero deixar, mas não consigo. Eu tô tentando. Este vício demais que cada vez eu quero mais. Eu tô tentando, eu tô tentando. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Mãe, eu quero deixar, mas não consigo. Eu tô tentando. Este vício demais que cada vez eu quero mais. Eu tô tentando, eu tô tentando. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Droga, droga é minha vida, é. Droga, droga é minha vida, é. Fé me desculpa por sair da linha, mas minha pessoa é isso que quer. God, I'm sorry. Nas linhas eu me sinto um superstar. Se for para continuar nessa paulada, eu vou roubar. Para sustentar o meu vício, vício, ei. Gosto disso desde o início, início. Sei que não é o lado bom que tô seguindo, mas não é eu, yeah. Ela que está me seguindo. Deixar eu tento, mas não consigo. Preciso de apoio de family comigo. Tenho de começar a fazer dele meu inimigo. Meu inimigo. Mãe, eu quero deixar, mas não consigo. Eu tô tentando. Este vício demais que cada vez eu quero mais. Eu tô tentando, eu tô tentando. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Mãe, eu quero deixar, mas não consigo. Eu tô tentando. Este vício demais que cada vez eu quero mais. Eu tô tentando, eu tô tentando. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Eu tô tentando. Não vamos nos perder, irmão. Dá-me a tua mão. Vamos vencer o mal. Não vamos nos perder, irmão. Okay, I go, let's go, I go, let's go, I go, let's go, I go. Stop drogas. Ei, ei, ei, ei, ei, ei, ei. I go, let's go, I go, let's go, I go, let's go, I go, let's go. Stop drogas, stop drogas, stop drogas, stop drogas. Yeah, yeah, yeah, yeah. Não preciso me drogar para ser um gênio. Não preciso ser um gênio para ser humano. Mas preciso do seu sorriso para ser feliz. Toda forma de vício é ruim. Não importa que seja droga, álcool ou idealismo. E não use drogas para se alegrar. Alegre-se por não usar. Stop drogas. We on. Mava.